bem, agora sim, aquele momento de entrevistas no Escola Show, um programa que você sabe, é um programa que traz os artistas, não é? Para conversar aqui com a gente e revelar grandes segredos da sua carreira. Hoje, nesse programa, nós vamos receber ele, ídolo do funk, ele que é um grande cantor, nosso querido Valdo. Muito bem, Valdo. Olha, como o nosso tempo é curto, vamos começar essa entrevista logo e já vamos para as perguntas, tá bom? É, pode ser. Beleza. Bom, você desculpa até essa correria, mas é que programa assim, você sabe como é uma coisa bem corrida, né? Claro, claro. Bom, vamos então começar. Você chegou bem nos nossos estúdios aqui no centro? Foi facinho de chegar? Como é que é? Não, foi bem difícil. Ah, tá. Também, né, com esse negócio de metrô dando problema direto, né? Pra começar, a produção, ela trouxe aqui uma garrafinha de vodka. Vamos dar um golinho pra... Eu não bebo. Não, peraí. Você canta de música, você canta de bebida em todas as músicas, não vai tomar um golinho comigo? Não, eu vou pegar o copo aqui, certo? Eu vou encher o meu copo aqui e você vai tomar. Pode encher teu copo que eu vou te acertar. Não, não, não. Então tudo bem. Então, peraí, não vamos brigar também por causa disso. Olha, Valdo, sucesso total. Explodindo no Brasil e no mundo. Eu queria saber qual o melhor momento da sua carreira que você considere como o melhor de todos na história? Essa conversa nossa. Olha só, cara, que bacana, uma honra. Eu não sabia que você era fã do Escola Show. Mas então você me diz, hoje, você que, já que acompanha o nosso programa, você acha que o nosso programa hoje ele tá mais divertido, tá melhor, tá mais engraçado? Acho que hoje bem menos. Ah, não, não, pô, sacanagem isso daí, tá bom. Fala aqui pra gente, Valdo, em qual grau de escolaridade que você terminou ali? Você concluiu o ensino médio, você foi até o superior? Fundamental. Ah, fundamental, mas não falavam pra você, ô Valdo, por que você não vai lá e conclui o médio, pelo menos? Por eu ouvir tanto na infância e tal, seria um belo de um sonho assim, realizado, se eu conseguisse isso um dia. Bom, mas já que você não conseguiu, você acabou virando aí, foi pra música, né? Mas antes disso, a informação é que você chegou a dançar de Gogo Boy, foi isso mesmo? Freneticamente, eram 6 horas por dia. Nossa, 6 horas por dia, mas todo santo dia você ia lá? Toda sexta e sábado. Ah, sexta e sábado. Bom, mas mesmo assim devia ser desgastante pra você ir, sei lá, umas 10 da noite pra boate, pra começar a dançar. Mas era 7, 8 da noite na rua, normal assim. Ah, não, normal. Então tudo bem, dançar pelado na rua não pega nada. Nessa época mais obscura da sua vida, quando que foi mais ou menos isso daí, ô Valdo? Em 2008. Em 2008, muito bem. Em 2008, lá pra 2008, você ganhou... de um dos frequentadores dessa casa, o seu primeiro vestido tubinho, né? Então, pô, conta pra gente como é que foi essa emoção. Você ganhou o vestido e aí? E achei bonito, aí fiquei com aquilo também guardado. Falei, um dia pode ser que eu use, achei legal. Ah, tá certo, então muito bem. Então você já devia ser um sucesso nessa época. O que falavam pra você quando você subia no palco pra fazer suas danças? Rebola, me chama que eu vou, linda demais. Ah, tá, não, muito bem. Tá certo. E além dos vestidos, lógico, você ganhou flores, você ganhou bombons, você ganhou joias, né? Até vibrador você ganhou, né? Fala pra gente, meu querido, você usa vez ou outra? Eu uso muito mais na hora do banho. Tipo, um que seja... mais pra... mais grosso, né? Que é pra... Não, não, não, não, não. Tá. Tudo bem, eu entendi. Já deu pra entender. Mas como é que eram esses shows? Você se produzia, tipo... Eu me refiro mais à roupa, né? Porque, lógico, se você era Gogo Boy, você usava aquelas sunguinhas plásticas, né? Quantas você tinha? 3 pares, assim... Preto, marrom e incolor, né? Ah, incolor? Mas eu não conhecia essa. Rolava, então, do pessoal conseguir, então, ver o tamanho, né? Começou a rolar essa coisa. Eles estiveram aqui e viram, assim, o tamanho que já tava. Acharam interessante. Ah, legal. Muito bem. Então, a carreira realmente estava bacana. Mas quando você decide deixar o mundo dos Gogo Boys, você aí, nesse momento, tem que enfrentar o seu cafetão, né? E como é que ele reagiu? O que ele disse pra você quando você chegou e disse, olha, eu vou parar? Bicho, a nossa história não é pra acabar aqui. Bom, não é, mas acabou, né? Até foi bom porque acabou, né? Porque é nesse mundo aí que você acabou caindo nas drogas, né, meu querido Valdo? O seu vício, Ele já tem quanto tempo? Quase 3 anos já. Quase 3 anos, cara. É um negócio sério. São 3 anos injetando a mesma coisa. Eu queria saber como é que você começou. Foi no braço, foi na veia, foi heroína, foi morfina? Foi na veia e chantilly. Nossa, mas chantilly na veia, cara. Olha, mas o seu atual empresário aqui, pela cara que eu tô vendo ele aqui, ele também curte, né, cara? Também, né? Ah, não, eu até te perguntar, porque ele tá aí babando, né? Olhando pro lustre. É, que coisa estranha. Ele tá com o quê? Tá com medo que o lustre caia em cima dele? Não, ele tá amarradão na luz. Ah, tá. Tá viajando, né, cara? Bom, então vamos ficar por aqui. Muito obrigado, meu querido Valdo. Mais uma entrevista sensacional aqui no Esculachou. Beija teu pescoço pra te arrepender.